Agora põe pra moer. Solta o grave da Pajero Evolution High Volt, parceiro. Alô, AD. Coloca Pajero Evolution no 14. A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada da Pajero Evolution High Volt é forte. Aqui o som da Pajero Evolution não bate, espanca até o talo. Olha a sacanagem do gigante! Produções e mixagens, DJ Fabinho do Máximo, mais um CD com a marca dele. Todo mundo vai fazer, todo mundo vai fazer. Todo mundo vai fazer o movimento que é assim. Presente! A torcida do meu Vitória tá presente! Todo mundo vai fazer, todo mundo vai fazer. Todo mundo tá fazendo o movimento que é assim! É um tal de tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, por favor, homens e mulheres, camarote, e a pista linda, abençoada, a galera dos lounges, chama a mãozinha direita, chama a mão direita, joga a mão direita em cima, homens e mulheres, do lado pro outro, pro lado pro outro, pro lado pro outro, pro lado pro outro, é. Todo mundo vai fazer, todo mundo vai fazer, quero ouvir, todo mundo vai fazer, é movimento que é assim. Alô, AD, coloca Pajero Evolution no 14. Eu tô de bobeira em casa, no meu WhatsApp, a mulher da chama pra ir pra lá, eu já tô no clima. Pajero Evolution High Volt. Quem tá tomando uma escola, levanta que eu quero ver aí. Quem tá com o copo ou a latinha da escola, levanta que eu quero ver. Levanta, levanta, levanta. Levanta o copo, vem, vem, vem. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Pro... Deixa o copo, bora ver. Deixa o copo, deixa o copo, deixa o copo. Pro lado, pro outro. A melhor das melhores é a escola, vem. Todo mundo vai fazer. Todo mundo vai fazer. Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim. É um tal de tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Esquina aqui também. Pra cima, negócio. É um tal de tom. Vou mandar. Tô de bobeira em casa no meu WhatsApp. A mulher da chama pra ir pra balada. Eu já tô no clima. O paredão zangado, grave tá batendo. A mulher, olha os outros meninos. Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim. Toma, toma, toma. E é o tal de toma, toma. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu. Vou pra onde show da LS. Fui, partiu. Pra onde show da LS. Siga, legal, chega, vamos mentir. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu. Outra, faz o L, faz o L. Fui, partiu. Pra onde show da LS. Fui, partiu. Vou pra onde show da LS. DJ Tom. Que hoje vai dar fuga nela. Qual é o homem que vai dar fuga hoje? Até o dia amanhecer. Aqui o som da Pajero Evolution não bate. Espanca até o talo. Show da LS. Vem com nós. Minha mulher começou a discussão, mas é claro eu nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp e chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: Léo, logo você. Pajero Evolution High Volt. Não sei por que vocês se assustaram. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu. Vou pra onde show da LS. Fui, partiu. Vou pra onde show da LS. Faz o L. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Pra onde show da LS? Fui, partiu. Pra onde show da LS? Tento me enganar. Não quer mais parar. Tu pagou pra ver. Quem é pagodeiro nessa zona? Tu pagou pra ver. Joga a mão pra cima e diz: o é porque não. A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada da Pajero Evolution High Volt é forte. Tá cheia de marra essa menina, mas só porque não me provou. Ela é formada da alma ensina, mas hoje eu sou o teu professor. Diz que é prendada e só relaxa, e quando acende faz fumaça. Eu tô sedento, ela é sedenta, então me morou. Vamos ver quem aguenta. Agora põe pra moer, solta o grave da Pajero Evolution High Volt, parceiro. Merece camisa 10, a novinha do baile sentando da aula. Merece camisa 10, a novinha do baile sentando da aula. LS tá tocando, comandando ponta a ponta. A mulher que tá solteira do baile não grita. Apaga a luz e toma. Alô, AD, coloca Pajero Evolution no 14. No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha. Apaga a luz e toma. Merece camisa 10, a novinha do baile sentando da. Merece camisa 10, a novinha do baile. LS tá tocando, tá mandando ponta a ponta. Mulher que tá solteira dá um grito. Pega essa vergonha. Toma, apaga a luz e toma. marota com vergonha, apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma. O combo dessa negona gosta da cadeira sonora. O combo da Patricinha também tá perdendo a minha. Mas quando escutam o pagodão, elas não se dão. Bate o combo dela no paredão. Bate o combo dela no paredão. Zero Evolution High Volt. Que nos desculpe, mas aqui a lapada da Pajero Evolution High Volt é forte. Ô novinha, ô novinha, solta sua boquinha, sua boquinha. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Sempre todo mundo olhou. Foi lá no baile que aconteceu. Ela parou e me chamou, chamou, chamou eu. Ô novinha, ô novinha, só tudo de bom. Ó, ó, ó. Só boquinha, só boquinha, me marcou com batom. Zero Evolution High Volt. Negona, mais um, mais um. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um. Vou andando no espaço, voando seus braços, cheirando cangote, vou brincando de amasso. Você tá jovem, novinha, eu tô também. Quando tiver idosa, te juro amar também. Me libera, nega, deixa eu te amar. Me libera, nega, novinha, vou te sentir. Vou bem pro Olodum, eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um. Me libera, nega, deixa eu te amar. te amar. Ô novinha, vou te sentir. Ô pecolodu, eu vou te dar um beijo. Depois vou te dar mais uma vinha, mais um. Quebra! Eu vou te dar um beijo. Depois vou te dar mais uma vinha, mais um. Mais um, eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um. Yeah, mais um, eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um. Mais um, mais um, eu vou te dar um beijo, depois a minha zinha. Vou mudar meu status, vou botar namorando. Mostrar pro mundo inteiro, sem vergonha, que eu te amo. Vou mudar meu status, vou botar namorando. Canta, Salvador, canta, canta, canta. Oh, me libera, nega, deixa eu te amar. Me libera, nega, novinha, vou te sentir. Oh, vem pro Olodum, eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um. Me libera, nega, deixa eu te amar. Oh, novinha, vou te sentir. Me libera, nega, vem pro Olodum, eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um. Solta o parão. Novinha, amor, Aracaju. Mais um, mais um. Novinha, mais um, mais um. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais uma maninha. Mais um, eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um. Mais um, mais um. Eu vou te dar um. Alô, Ale, coloca Fajero Evolution no 14. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Vários homens. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. No conjunto pesadão, carregando vários fãs. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. Os manos são tipo bomba e as minas um bugará. Vai, taca, vai, taca. Vai, taca, vai, taca, vai, taca. E aí, safado, a hora de... A menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Ah, ah. Malandramente, boa menina sente, se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandramente, descarado e carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa, disse que a mãe tá ligando, mas se vê por aí. Vai, Salvador, Salvador! Fajero Evolution High Volt. E a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Pra você ver por aí. E aí, safada, na hora. Produções e mixagens DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca TV. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Vai se ver. Várias danadinhas do contadinho do pai. E tô comigo, rolando várias bebes. No último volume, escutando o Felipe Neto. Do jeito que ela gosta, hoje eu tô querendo mais. O negão é sacanagem, é o que te satisfaz. Várias danadinhas no contato. Aqui o som da Pajero Evolution não bate. Espanca até o talo. Várias danadinhas no contato do pai. Várias danadinhas no contato do pai. Concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada da Pajero Evolution High Volt é forte. Joga a mão em cima e bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai, vai. E moro. Alô, AD, coloca a Pajero Evolution no 14. Essa energia tem que ter até o fim. Olha que fevereiro, olha que tem carnaval. Eu tenho um cusco e um violão. É prepara, prepara, prepara. Tira o pé no chão, pega. Vai, vai. Moro. Bonito por nada, mas que beleza. Fevereiro, olha que tem carnaval. Eu tenho um cusco e um violão. Eu sou flamengo e tenho a nexmandeza. São Pedro, São Pedro, posso não ser um grande líder, pois é. Mas lá em casa, cachorro, papagaio, todo mundo me respeita, pois é. Essa é a razão da energia do poder. E quem tá solteiro, tira o pé do chão. E moro abençoado e bonito por natureza. Que beleza, fevereiro. Olha que tem carnaval. Vem que tem uma nega chamada Tereza. Eu sou Flá Flá. Eu sou Flá Flá. Eu sou Flá Flá. Ela é bebê. Eu sou Flá Flá. Joga a mão em cima. Bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Tira o pé do chão, vambó, vambó, vambó. E moro Bajero Evolution High Volt. Abençoado, bonito, bonado. Mas que beleza. Olha que tem carnaval. Eu tenho um busque um violão. Eu sou com a nega, tenho uma nega chamada Tereza. São baby, posso não ser o grande líder. Pois é. Mas lá em casa, cachorro, papagaio, todo mundo me respeita. Pois é. Essa é a razão da energia do poder. Vou jogar a mão pra cima, vai, vai. Moro no país do abençoado por Deus. E bonito por nada, mas que beleza. Olha que tem carnaval. Eu tenho um busque e um violão. Eu sou flamengo e tenho uma nega chamada Tereza. Eu sou Flá Flá. Eu sou Flá Flá. Eu sou Flá Flá. Eu sou Flá Flá. A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada da Pajero Evolution High Volt é forte. Parece uma rosa de longe, é toda recalcada. Vem, vem, alegria, alegria incomoda, venenosa, é. E é pior do que cobra cascabel. De longe não é feia, parece uma sereia. Cuidado, não a toque. E ela é má, pode até lhe dar um choque. E venenosa, Eva venenosa, E é pior do que cobra cascabel. Seu veneno é cruel, De longe parece uma bruxa, um anjo mau. Não para um segundo, fazer maldade é seu ideal. Agora põe pra moer, solta o grave da Pajero Evolution High Volt, parceiro. Eu sou praieiro, tô solteiro. Quero mais o que? Eu sou praieiro. Eu só não quero ver ninguém parado aqui no bloco Pirraça, BH. Joga em cima, tira o pé do chão. Lá, lá, lá, lá. Que galera é essa? Eu sou praieiro, eu tô solteiro, quero mais o que? Eu sou praieiro, eu tô solteiro, Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro. Quero mais amor dentro do coração. Eu quero praia e sol, eu quero mais alegria. Quero mais Rio de Janeiro nos tempos de paz. Quero as meninas de Minas Gerais, eu quero a Bahia. Joga em cima, joga em cima, joga em cima, vai, vai, vai, vai. Porque sou brasileiro, eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval. Porque sou brasileiro, eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval. Em cima, eu sou praieiro. Tô solteiro, quero mais, tira o pé do chão, vai! Tchá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Mão pra cima, mão pra cima, eu sou praieiro. Eu tô solteiro, quero mais. Sou praieiro, sou guerreiro. Eu tô solteiro. Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro. Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro. Eu quero praia e sol, eu quero namorar. Quero mais alegria, quero mais Rio de Janeiro nos tempos de paz. Eu quero as meninas de Minas Gerais, eu quero a Bahia. Joga em cima, sobe, sobe, vai, vai. Porque sou brasileiro, eu sou do litoral. Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval. Eu sou do mundo. Levante as mãos, levante as mãos. Eu sou praieiro. Eu tô solteiro, quero mais. Eu sou praieiro. Eu tô solteiro, tira o pé do chão, tira o pé do chão. Alô, AD, coloca Pajero Evolution no 14. Quem te vê passar assim por mim, tu não sabe o que é sofrer. Quem que vê você assim, sempre tão linda, contemplar o sol do seu olhar. Perder você no ar, na certeza de um amor, e me achar um nada. Uma vez sem carinho, eu me sinto sozinho. Eu me apago em solidão. Oh, Ana Júlia. E vem. Ah, nunca acreditei na ilusão você pra mim. Me atormenta a previsão do nosso destino. Eu passando o dia te esperar, você sem me notar. Quando tudo tiver fim, você vai estar com um cara, um alguém sem carinho. Será sempre um espinho dentro do meu corpo. Já não quer o meu amor. Eu sei que você já não gosta de mim. Eu sei que eu não sou o que você tanto sonhou. Mas vou reconquistar o seu amor todo pra mim. Oh, Ana, o som da Pajero Evolution não bate, espanca teu talo. Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora, disse que é sua cama, eu não deito mais não. A casa é minha, você que vai embora, que a passaia da sua mãe deixa meu colchão. Ela é pro arte de pentelha e azia, é campeã do mundo. A raiva era tanta que eu nem reparei que a lua diminuía. A doida tá me beijando a horas, disse que se for sem eu não quer viver mais não. Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem nas mãos. Meu filho, aguenta, me mandou você gostar. Sai desse show e vê o complicado de perfeitinho. Você apareceu, era tudo que eu queria. Estrela da sorte, quando a noite ela surgia, meu bem, você cresceu, meu namor é na furinha. Isso é Chicabana, meu rei. Foi fermento, põe as bombas, qualquer coisa que aumente a peixe bem maior que o sol. Pouca gente sabe que a noite o frio é quente e arte acende. E a vez sem luz, dá pra te enxergar o lençol fazendo como o Blue. É pena, eu sei, amanhã já vai virar, se aguente. Que lá vem chumbo quente, complicado e perfeitinha. Você apareceu, era tudo que eu queria. Estrela da sorte, quando a noite ela surgia, meu bem, você cresceu, meu namor é na folhinha. Mulher de fases, hey! Joga, joga, joga, joga! concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada da Pajero Evolution High Volt é já forte. Minhas malas, por favor, não fique preocupada. Desliguei o meu celular, nem ligue que não vai chamar. Vou encontrar meus amigos mais uma vez, pois a minha folia é de lei. Quando eu te conheci, eu te avisei, eu te falei, eu vou te amar o ano inteiro. Tá lindo, eu vou te amar o ano inteiro, menos fevereiro, menos fevereiro. Eu vou te amar. Pajero Evolution High Volt. Produções e mixagens. DJ Fabinho do Máximo. Mais um CD com a marca dele. Coloca Pajero Evolution no 14. Gente, beijão, viu? Obrigada a todos. Hilda Machado, Lourdes Machado, brigadão. Eu agradeço do meu coração. Para o ano, eu tenho mais, né, não? Fica buzinando no ouvido deles que eles chamam a gente. Vinha passando pela mata escura. No bate-flor, eu vi uma canção. Vinha pro santo poder. Para chamar o orixá dessa nação. Com o balanço do mar, com o balanço do mar. E lá em Kissi que Vapa me ensinou. Eu vou cantar que é pra chamar o meu amor. Chega lá, chega. Teta, teta, guia pro santo poder, para chamar um orixá. Com o balanço do mar, com o balanço do mar. E na equipe que vovó, eu vou cantar que é pra chamar meu amor. Chanto lá, chanto lá. Aqui o som da Pajero Evolution não bate. Espanca até o talo. Que nos desculpe, mas aqui a lapada da Pajero Evolution High Volt é forte. Já chegou civil, gostou civil, já chegou civil, gostou civil, já chegou civil, gostou civil, já chegou civil, gostou civil. Eu sou civil, e é uma bala que provando vai perder. É gostosa. agora põe pra moer. Solta o grave da Pajero Evolution High Volt, parceiro. Eita lasqueira! Ô, gente! Vem comigo, vem! Pajero Evolution High Volt. Eu não tô ouvindo. Pajero Evolution High Volt. Chorando e chará. Tá lindo. Chorando e chará. E a recordação? Segura a banda aí. E a recordação? Dança sol e mar. Dança sol e mar. E lambando estarei ao lembrar de um amor por um dia no instante. Bora, banda! Isso é Fátima Folia! Tanto que aí! Oxente, não é? É nós na fita, tá ligado? Concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada da Pajero Evolution High Volt é fora. Vamos direto agora na swingueira que tá rolando nas malas do carro. Zé Pizzirico! Produções e mixagens, DJ Fabinho no máximo, o DJ Number One dos sons automotivos, sacudindo a Amazônia. Ha! Vai, toma, vai, toma, sua gostosa, vai, toma, vai, toma, sua gostosa, vai, toma. Toma! noite toda. Toma, toma. Mexeu comigo. Toma. A noite toda. Toma, toma. Mexeu com o pisse. Toma. E sai do pisse. Toma, toma. E a decora do balaio. Toma. Vai, toma. Vai, toma. Sua gostosa. Vai, toma. Vai, toma. Deixou com pisse, toma, a noite toda, toma, toma. Deixou comigo, toma, a noite toda, toma, toma. Deixou comigo, toma, a noite toda, toma, toma. Um, dois, toma. Vai, baby, vai, toma, vale, vai, toma, sua gostosa, vai, toma. Eu comprei a noite toda, deixou comigo, toma, a noite toda, toma, e sai do pisse, joga pra cima, toma, eu quero todas as legumes, dale! Vai, toma, vai, toma, sua gostosa, vai, toma! Alô, AD, coloca Pajero Evolution no 14. Fui, partiu, aonde é a favela? Fui, partiu, aonde é a favela? Mexeu com o bode do piso, vou mexer com a bugadela. Fui, partiu, vai! Fui, partiu! Eu disse fui, partiu! Mais pratos e samba pé pra vida. Mais pratos vai me ser. Por isso que eu vou sair. Vou sair de casa. Eu ninguém vai achar que ninguém vai nada. Prepara a escola que o bicho vai. Senta aqui, senta aqui. Vai agora. Senta aqui. Pajero Evolution High Volt. Eu digo, senta, senta, senta, senta. Isso é pro paredão, hein? Vai! E já separei a estrada de ser. Vai comigo no carro que eu vou sair. Vou sair de amar. Eu liguei para a Jack, liguei para a Dani. Prepara a escola que o Prince vai. Senta aqui, senta, senta, vai dentro. Agora põe pra moer, solta o grave da Pajero Evolution. Volt, parceiro. Ai, cara. A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada da Pajero Evolution High Volt é forte. Santorini. Preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. É só presença, me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama, o pai te ama, é. O pai te ama. E o som da Pajero Evolution não bate, espanca até o talo. Santorini. Preciso de ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Da sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama, o pai te ama, é. O pai te ama. Santorini. Agora põe pra moer, solta o grave da Pajero Evolution High Volt, parceiro. Chá de mar, essa menina, é só porque não me provou. Não é nada, a aula ensina, só que hoje eu sou teu professor. Tentou me enganar. Não quer mais parar. Tu falou pra ver. Tô de você. Tentou me enganar. Não quer mais parar. Tu falou pra ver. Tô de você. Tentou me enganar. Não quer mais parar. Tu falou pra ver. Tô de você. Santorini, cada lançamento é mais invejoso que ficar puto, viado. Chá de mar, essa menina, é só porque não me provou. Não é só nada, a aula ensina, só que hoje eu sou teu professor. Que nos desculpe, mas aqui a lapada da Pajero Evolution High Volt é forte.